certo, 100 votos. Olá. 35 watts do rádio. Aí, ó. Meu Deus, que chapa aí. Tá com a portadora musical dele. O cara mojo com 10 watts falou em cima da música. Agora com um quilo de potência. Nada. Agora dá 60 dB, tá vendo a QRM do Cacá aí, ó? Eu não sei pra que um cara desse aí. Era que a gente tem o que fazer, né, o Paulinho? Porque ela tá falando assim, não tinha problema de tu. Aí o 02, o 01, o 010, ele não tá pra gente nenhuma pra usar na fonte de posse, né, Paulinho? Ah, tem 1.200 watts. Esse caramujo tem que dar veneno pra ele se entregar. Não dá o veneno pro caramujo não, pô, cuidado. Cacá tá bravo com o cara da portadora aí, que milagre não dizer as besteiras lá. Pisa em cima do caramujo que mata ele. Aquele banho de sais aí na banheira, positivo, boa tarde. Já passou até batom. Ok, o Paulista, não, nessa vez não deu, Paulista, com a enchente que tá dando ali na 101 ali, aqueles produtos que viriam aqui pra baixo, tá tudo trancado lá em cima, eu fiquei sem esmalte e fiquei sem pintura de cabelo ali. Ah, mas bem no dia do Natal, Gildo, pelo amor de Deus. Tá bom, meu irmão, feliz Natal pra ti aí, tudo é bom e belo, que Deus abençoe essa noite aí pra ti. E todas as noites aí, tá bom? Pra ti a gente volta muito difícil, é o cara que adentra aí pra fazer a gente dar risada, não chamando você de pagar. Mas é o cara que tá bom, sempre tem uma piada, sempre de bom humor aí, nunca de mau humor. Eu nunca vi tô xingando ninguém, sempre entra com brincadeira saudável pra ele, tá bom? Feliz Natal pra ti, pra gente não se cruzar os alumínios contra o ano novo pra você saber e a família, positivo Gildo Rolli. Gildo, o pior tem que se afastar aqui, Gildo. Um abraço, meu mano velho. Ô, seu Gildo, o que é Paulista aí, doendo? Tá, primeiro, até se calhar, ok? Um abraço aí, fico sempre por aqui, também no final. E se calhar, pra noite, a noite, somos nossos fantasmas. Ô, Paulista. Tá bom, Gildo, forte abraço. Vou me afastar aqui também, tá bom, meu irmão? Um abraço aí pra todo mundo da frequência por aí. Até o fundo de poço do Pitimador. Tchau, tchau.